O Fábio vai colocar um vídeo rapidinho, curtinho, curtíssimo, pra gente estar... Qual foi a graça? Vocês estão rindo. Eu nunca passei vídeo comprido. É um vídeo curto e depois nós vamos estar conversando um pouco. Antes do Fábio colocar esse vídeo, eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo... No capítulo 26. E deixem suas Bíblias abertas no capítulo 26. Pode pôr, Fábio. Desliguem as luzes para nós. Pode ligar a luz. Não existe mais nada mais poderoso sobre a face da terra do que o amor. Nada é mais poderoso do que isso. Nada é mais poderoso do que isso. Nada. Nada é mais poderoso sobre a face da terra do que o amor. Eu estava assistindo alguns documentários da Maria Tereza e quando me deparei com esse vídeo aí, eu me quebrantei mesmo na frente do meu computador lá. E como é que pode, né? Uma mulher deixar tudo. Deixar tudo. Abandonou seus sonhos, abandonou-se talvez o desejo de um dia de formar uma família, ter filhos, para ir para Calcutá, viver a sua vida em serviço dos leprosos, tocar em gente que ninguém quer tocar, amar pessoas numa cultura que os trata como, sei lá, como bichos. Que segundo o sistema de casta do hinduísmo, na Índia, todo leproso é leproso porque merece ser leproso. E vem a mensagem do cristianismo tratando de uma maneira diferente isso, quando Deus diz que todos são iguais. A gente vai questionar muitas questões acerca do sofrimento e da dor nesse mundo. E parece que quanto mais eu leio a respeito da dor e do sofrimento, mais convicto eu fico de que não há maneira de nós sermos livres nesse mundo, nessa existência. Não há maneira de você ser livre, de você amar sem a existência da dor e do sofrimento. Isso aí tem sido o assunto de debate entre cristãos, teólogos, há muitos e muitos anos, né? Resolver o problema do sofrimento. Como pode um Deus que diz que ama, um Deus que é bom, permitir a dor e o sofrimento? E muito dessa resposta está em Deus apenas, né? Não vim aqui para falar sobre dor e sofrimento nessa noite. Isso é uma coisa que a gente pode tratar dentro do seminário, né? Como já foi tratado várias vezes. Mas eu acho interessante que a gente poderia muito bem olhar para a dor e o sofrimento, cruzar nossos braços e dizer assim: bom, isso não é um problema meu, eu não tenho nada a ver com isso e, portanto, não preciso me mobilizar com relação a isso. Daí quando a gente vê que ainda há pessoas nesse mundo que, por mais perdido que esse mundo seja, ainda tem gente que se dispõe a se despir de si mesmo em amor ao próximo, em tocar os outros, em ajudar os outros. Eu vou tentar falar rapidamente hoje, não quero me prolongar, quero dar uma palavra curta. E quero que vocês abram então lá em Mateus, no capítulo 26, a partir do versículo 17, diz assim: no primeiro dia da festa dos pães asmos, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu-lhes ele: ide à cidade, ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse-lhes: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso sou eu, Senhor? Por acaso sou eu? Respondeu-lhes: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor lhe fora se não tivesse nascido. Então perguntou-lhe Judas, o que o traía: por acaso sou eu, Rabi? Respondeu Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu-o aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para remissão de pecados. E digo-vos que, desta forma em diante, não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Deus, eu quero mais uma vez se colocar na tua presença, Pai, diante das tuas mãos, ó Deus vivo. Pedir que o Senhor fale com cada um de nós. Nós cremos, temos fé que o Senhor está aqui neste lugar e venha falar, Deus, na dimensão do nosso espírito, por meio do teu espírito. Em nome de Jesus. Amém. O que impactou o mundo antigo, há 2000 anos atrás, não foi uma filosofia, um ensino apenas. Claro que muito daquilo que Jesus disse no seu tempo foi, de certa forma, algo que vem em contra a cultura, as religiões naquele momento. O judaísmo estava ali vivendo dentro de um contexto de politeísmo para todo lado, deuses e deuses e mais deuses, milhares de deuses dentro da cultura grega e da cultura romana. Vem o judaísmo dentro daquilo ali. Jesus, além de falar algo que é contrário àquelas religiões que estão ali instaladas, ele ainda vem e começa a falar algumas coisas que não são necessariamente contrárias ao judaísmo, mas é algo que desafia até mesmo aqueles que estavam vivendo, de certa forma, um conforto dentro do judaísmo. Por exemplo, uma das coisas que Jesus mexeu na questão da sexualidade, que uma mulher, quando caía em adultério, era apedrejada e morta, e o homem também. Os dois eram apedrejados e mortos. E Jesus, ele chega e fala assim: olha, vocês acham que o fato de vocês terem uma relação sexual ilícita, isso os condena? Eu quero dizer uma coisa para vocês, que se vocês olharem para alguém, em teu coração você intentar algum desejo que esteja fora daquilo que Deus projetou, você também está em pecado. Então Jesus, ele vem e complica. Isso começa a abalar um pouco do conforto que os fariseus tinham com relação à religião. Eles achavam que, pelo fato de eles obedecerem regras que estavam estabelecidas pela lei, e de certa forma foram regras que Deus deu ao povo, lá em Pedro, Paulo também vai tratar isso, ele vai dizer assim: todas estas leis são expressões do caráter e da santidade de Deus. E elas estão dizendo para mim e para você, gritando na minha e na tua cara, o seguinte: você é reprovável diante de Deus. É impossível. Isso aqui é algo que eu e você jamais vamos cumprir. Então a lei, ela coloca todo mundo, eu e você, todos nós, debaixo da condenação. Ninguém, absolutamente ninguém, vivencia na sua totalidade aquilo que a lei trouxe sobre a humanidade. Aí você vê nas outras culturas algumas leis ali acontecendo, de alguma forma. E dentro do judaísmo, então, a lei, ela se torna o foco, o centro da fé judaica. E vem até Jesus. Quando chega em Jesus, Jesus lhe traz algo novo, algo que vem contrastar, então, todo esse regime legalista que caminha até ele. Ele traz, então, o tempo da graça. O tempo em que não se apedreja mais prostitutas. O tempo em que os zeros à esquerda, os pecadores, são chamados para ministrar a Deus. O sacerdócio não pertence mais a uma tribo exclusiva de levitas. O sacerdócio agora pertence a todos aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Todos são chamados para serem sacerdotes, ministros do reino de Deus nesse mundo. Isso é uma coisa que vem abala. A igreja, depois que ela se tornou institucionalizada lá em Constantino, ela perde um pouco disso, volta novamente para aquele regime em que poucos então ministravam. A reforma protestante vem, arrebenta com isso de novo e diz não. Um dos maiores pilares do protestantismo foi isso, o resgate do sacerdócio universal, que pertence a mim e a você. Depois o protestantismo se perde de novo nisso. De novo. E às vezes quando eu vejo a igreja evangélica criticando a igreja católica, eu sinceramente falando hoje, eu penso assim que não tem muita diferença não. A gente está praticamente nas mesmas coisas, né? Porque a gente não tem o Papa, mas tem o Pipe, né? Entenderam? Não tem o Papa, mas tem aí os apóstolos, né? Os arcanjos, né? Tem gente por aí que tá o culto para você trocar de anjo. É, se o teu anjo não cuidou direito do teu carro, da tua casa, se você foi atropelado, esse teu anjo não presta. Você vem aqui no culto na quarta-feira que a gente vai trocar de anjo. Entendeu? A gente vai pegar Gabriel, ó, pum, sai fora, vem Uriel. Né? Se não servir, dá um pintinho. Né? Pega, vai trocando de anjo até um que seja bem servidor mesmo. Né? Então a gente tem isso. O que mais que a gente inventa? A gente inventa Santo dos Santos, né? Altar. Que é altar. Se você subir aqui em pecado, você é fulminado, morre, cai duro. Tem que subir com corda aqui, senão, né? A gente agora chama os caras que tocam guitarra aqui, agora é levita, entendeu? Levita, né? Entendeu? Os caras aqui são levitas, né? Que mais? Agora tem um novo movimento aí, que é a Igreja Messiânica. Eu vi um teólogo da Igreja Messiânica falando no YouTube, essa semana. Se aquele cara representa a Igreja Messiânica no Brasil, e o que ele falou a respeito de Jesus ali é o que a Igreja Messiânica do Brasil pensa a respeito de Jesus, para mim fechou aqui, ó. Não vou falar isso, mas vem na terça-feira que eu vou falar para vocês a respeito disso, tá bom? Hoje eu vou só cutucar, assim, só, né? É, mas só vocês procurarem lá, Igreja Messiânica, se você tem um pouco de conhecimento bíblico, você escuta o que os caras estão falando a respeito de Jesus lá, para você ver se aquilo ali tem alguma coisa a ver com a ortodoxia. Se é que vocês sabem o que isso significa. Né? Ué, tô falando sério. Se é que vocês sabem o que isso se trata. Não tô me achando, gente, é que vocês são ignorantes mesmo. Né? Né? Vem lá, quando uma igreja diz que Jesus foi criado, aí eu já começo a me preocupar. Falei, opa, alguém se perdeu nessa história aí. Né? Bom, mas está lá. Depois vocês entram lá e vejam lá. É só colocar a Igreja Messiânica lá e vocês vão escutar o que os caras falam lá. Né? Agora estão guardando o sábado novamente. Daqui uns dias vem circuncisão. Daqui uns dias vem restauração do Santo dos Santos. Vamos matar cordeirinho de novo. Não sei o que vai acontecer daqui uns dias, mas estamos aí, né? Vamos caminhando, né? Então, o estilo de vida da igreja, o estilo de vida da igreja foi o que impactou o mundo antigo e não a sua filosofia. Aqueles cristãos, aqueles primeiros cristãos que tiveram um encontro pessoal com Cristo e foram, de alguma forma, impactados pela vida de Jesus, depois pela vida dos apóstolos, estes caras, o estilo de vida que eles tinham impactou o mundo antigo. Impactou. Se hoje nós estamos aqui como resultado da vida desses homens, foi porque o estilo de vida que esses homens tiveram impactou o mundo antigo, e por isso nós estamos aqui hoje. De alguma forma, Deus até hoje, ele separa aqueles homens que têm um estilo de vida que impacta a sociedade. Maria Teresa de Calcutá, essa mulher impactou vidas, tem impactado, e isso permanecerá impactando vidas. Uma mulher mudou a vida de uma cidade, a vida de milhares, de milhares, de milhares. Uma mulher fez isso, se dispôs, o seu estilo de vida impactou aqueles que estavam em sua volta. Você vê no islamismo, por exemplo, jovens que vão, colocam uma bomba no seu corpo, dentro de uma escola, de um bar, em alguma embaixada americana por esse mundo aí, né? Colocam uma bomba, entram lá, explodem e matam muita gente, às vezes gente que não tinha nada a ver com a história. Agora eu fico, de certa forma, assim, eu fico impressionado com essa questão, porque eu penso assim, por que que esses caras têm ousadia de dar a sua vida em nome do islamismo? E nós, não estou dizendo que você vai ter que colocar uma bomba no seu corpo, porque tem uns bizonhos que é capaz de sair daqui e achar que eu estou falando isso, né? Mas por que que nós, quando se trata de dar a nossa vida para Deus, a gente não abraça isso com a mesma dimensão? Quando os kamikazes entraram naqueles aviões japoneses e se enfiaram em cima daqueles porta-aviões americanos, o terror, né? O terror da marinha americana era quando vinham aqueles aviões. Eles sabiam que aqueles caras não tinham nada a perder, que eles iam se enfiar em cima mesmo, iam dar suas vidas em nome do seu país. Como se trata da fé cristã, por que a gente não vê mais gente disposta mesmo a dar sua vida em nome da sua fé? Uma das coisas que está ligada a Jesus é que quando Jesus sobe naquela cruz, o que ele demonstra para mim e para você é que nós temos o mesmo preço. O preço que eu tenho, o valor que eu tenho para Deus, o valor que você tem para Deus, é aquela cruz. Jesus, ele demonstrou, quando ele sobe naquela cruz, ele demonstrou o quanto você vale para Deus. A dimensão, o tamanho do teu valor para Deus. Logo então, se todos nós temos o mesmo preço, logo todos nós temos o mesmo valor diante de Deus. Porque se o preço que foi pago foi o mesmo para mim e para você, isso significa que todos nós temos o mesmo valor. É por isso que quando a fé cristã vem e se implanta na terra por meio de Cristo, deixa de existir escravo e senhor. Deixa de existir diferenciações entre homem e mulher. Deixa de existir sacerdotes e vermes. Começa tudo a mesma coisa, né? Todos têm o mesmo valor, todos têm o mesmo preço diante de Deus, eu e você. Quando a gente olha para a expectativa que eu e você temos para com a nossa fé, a gente não sabe ao certo o que virá, né? Existem especulações, tem gente que já morreu, foi para o céu, diz que viu, né, algumas coisas lá, voltou. Tem gente que morreu, foi para o inferno, viu coisas, voltou. Quando eu tinha uns 15 anos de idade, mais ou menos, eu escutei um vinil na época. Como é que era, irmão? O quê? Amor, você lembra o nome dele? não era? Irmão Volmir, o nome do cara lá. O irmão Volmir morreu, foi pro céu, chegou no céu, ele viu um monte de gavetinhas assim, né? Daí o anjo falou para ele abrir a gavetinha. Quando ele abriu a gavetinha, tinha um monte de cabelo de ouro dentro. Aí ele pergunta pro anjo assim: o que são esses cabelos? E o anjo responde: esses cabelos são os cabelos das irmãs que cortaram o cabelo. Aí o anjo transporta ele lá pro inferno e ele fica vendo as irmãs que cortaram o cabelo queimando no fogo do inferno, né? E esse disco na época vendia, ó. Todo mundo tinha esse vinil aí, né? Todo mundo tinha esse vinil. É, esse cara foi pro céu, sim, com certeza. É, foi lá, e tá lá. Então a gente não sabe o que virá. A gente não sabe o que virá, como será o céu. A gente tem alguns lampejos na Bíblia, né? A gente tem algumas coisas. Mas é um fato que eu e você não podemos desistir de esperar o que virá. A gente permanece crendo, a gente permanece esperando. A Páscoa é o centro da fé, porque ela traz para mim e para você dois eventos, nesses três dias, que são o centro da minha e da tua fé. A primeira é que na sexta-feira Jesus morre numa cruz, Jesus na quinta-feira é preso, passa a madrugada toda apanhando igual cachorro mesmo. Um julgamento absurdo acontece, ele é condenado de quinta, na sexta-feira ele vai para o Monte Gólgota, mais ou menos entre 3, 4 horas da tarde, ele morre, ele expira, entrega o seu espírito, ele é levado às pressas para dentro de uma tumba, porque depois das 6 horas, os judeus não podiam mais trabalhar, eles tinham que enterrar o homem rapidinho, tinha que levar ele rapidinho para dentro de uma tumba, porque mais importante do que um ser humano era o fato de você guardar o sábado. Então você tinha que sair rapidinho e enterrar aquele corpo. Ali, nessa sexta-feira, todos nós estávamos nele. Nessa sexta-feira de Páscoa, eu e você fomos incluídos nele. Morremos nele. No domingo, então, de madrugada, ainda escuro, aquela tumba se abre. Muita gente tem questionado isso e dito assim: ah, mas o corpo de Jesus foi roubado. Não. Os apóstolos fumaram um charutão de maconha, viajaram na maionese. Isso tudo é conversa fiada. Não, isso aí foi o Império Romano que inventou para enganar as pessoas, para manipular o povo. Eu não sei que tipo de manipulação que leva alguém a ir para dentro de uma arena e ver seus filhos, suas esposas morrendo. Não sei por que o Império Romano inventou isso. Qual o sentido disso tudo? O padre Fábio de Mello, ele fala uma coisa. Fazia tempo que eu não falava dele. Eu estava assistindo um DVD dele esses tempos e babando assim, nossa, que gato. E ui, saía coraçãozinho assim. E estava assistindo um DVD dele junto com o meu pastor. Tá vendo? Os dois abraçados, assim, chorando, assim, né? Fã-clube, camisetinha do Fábio de Mello, assim. Faixa do Fábio de Mello. E a gente estava assistindo um DVD do Fábio de Mello e numa das músicas, antes de começar uma música, ele falou uma coisa que é interessante. Ele fala assim: o que mais me fascina em Jesus não é a sua capacidade de ressuscitar os mortos, e sim a sua capacidade de ressuscitar os vivos. O que mais me fascina em Jesus não é a sua capacidade de ressuscitar os mortos, e sim a sua capacidade de ressuscitar os vivos. Não é tremendo isso? Isso aqui é de mais fantástico nele, a quem nós servimos. E dentro disso a gente tem aí, a gente tem essa nossa fé que é evidente, que está aqui, claramente revelada para mim e para você. Só que é uma fé que parece que não serve muito para os tempos de crise, de lutas e dificuldades. A gente tem uma fé que serve apenas para quando a gente está bem, mas não para quando a gente está mal. Quantos receberam aquele e-mail que eu mandei do pastor Caio Fábio a respeito de uma carta que uma mulher tinha mandado, né? Eu acho que Caio Fábio ali recebeu uma revelação que extrapola até mesmo aquilo que a Bíblia tem como consolo acerca da morte e do sofrimento. Eu nunca li uma resposta com tamanha sobriedade, serenidade e, sei lá, clareza como aquela resposta que Caio Fábio deu para aquela mãe. Uma das coisas que Caio Fábio fala ali, como essa mãe tinha perdido uma filha com 20 e poucos anos, 23, 24 anos de idade, essa filha tinha, uma filha recém-casada, cheia de sonhos, uma serva de Deus, uma mulher que amava Deus, que tinha um ministério na internet lá, tem até o site dela lá para quem quiser ver depois. Essa mulher estava lá cheia de sonhos, no reino, querendo servir, fazer aquilo que ela sonhava que Deus tinha para a vida dela. De repente, ela é raptada e é assassinada. A mãe dessa menina, então, no momento de ira, manda uma carta para o Caio Fábio dizendo assim: eu não acho que o meu sentimento é egoísta. Aonde está Deus? E por aí vai. E uma das coisas que Caio Fábio lhe fala, ele diz assim: se a eternidade é algo que eu e você temos que aspirar, sonhar e desejar só quando a gente está numa cama morrendo de câncer, ou quando a gente está lá com nossos 80 anos, literalmente com o pé na cova, que você não tem mais esperança nenhuma na sua vida de vida, aí sim eu vou trazer para a minha memória: ai, vamos pensar no céu agora. Se é para isso que o céu serve, é só para isso que ele serve. É para quando eu e você não temos mais para onde ir. Eu e você estamos numa cama, o médico chega e diz: olha, você tem 2, 3 dias de vida. Aí, agora eu vou pensar na eternidade. Ou quando eu tiver com meus 80 anos, sem dente na boca, agora eu vou pensar na eternidade. Uma fé que não serve para tempos de crise, não serve para tempo nenhum. Eu vou repetir. Uma fé que não serve para tempos de crise, não serve para tempo nenhum. Esqueça. Se o que acontece quando eu e você estamos em crise, se a nossa fé não serve para esses momentos, olha, eu não sei o que eu e você podemos dizer que temos, mas não se chama fé. É outra coisa. É religiosidade, é... não sei que palavra a gente define, mas não pode ser chamado de fé. Porque fé que não serve para tempos de crise, não serve para tempo nenhum. Para nenhum tempo ela serve. A gente se perde facilmente, principalmente em quem nós somos. Como a gente se perde nisso? Ontem eu estava tendo uma reunião aqui com os homens do primeiro e do segundo grupo de Renovo, e perguntando como é que estava a vida de cada um, tal, né? Daí foi aquela choradeira, momento emo geral, assim, né? Todo mundo em crise, né? Todo mundo em crise, né? Crise instalada na vida de cada um, né? E eu resumi em uma palavrinha o momento que todos eles e que eu muitas vezes me encontro na minha vida, no meu ministério. A palavrinha que resume muito das minhas e das tuas crises é só uma. É só uma. E tem muito a ver com isso: egoísmo. Tem tudo a ver com egoísmo. Porque se você parar para pensar, Quantas vezes por dia você pensa em ligar para alguém, preocupado com alguém, em orar por alguém? Quantas vezes por dia você se preocupa, de fato, em pregar o evangelho para alguém? Quantas vezes por dia você pensa no desenvolvimento do seu ministério? Quantas vezes por dia eu lembro de ligar para minha mãe e dizer que eu amo ela? Ligar para o meu pai? Ligar para o meu filho? Para a minha esposa? Quantas vezes isso acontece na minha vida? Ou seja, quase que absolutamente 100% do meu tempo é vivido egoisticamente. O tempo todo. Então, a minha fé tem que estar focada em quem Deus é e não em quem eu sou. Porque muito das crises que eu enfrento na minha vida está muito ligada ao fato de eu focar a minha fé em quem eu sou. Se eu foco a minha fé em quem eu sou, acabou tudo. Acabou tudo. Não tenho mais para onde ir. Agora, quando Deus é o foco da minha fé, aí sim. Quando Deus, ou melhor, quando o foco da minha fé é quem Deus é e não quem eu sou. Eu acho tremendo, uma vez o pastor Edson, trabalhando isso dentro de Renovo com a gente, ele trabalhando a forma como ele ora nos momentos de crise, né? E ele chega para Deus assim, dizendo assim: Deus, Pai, só sabe que eu não estou legal, que eu não estou sentindo vontade de continuar, e desestímulo zero, né? Tô totalmente desestimulado, sem vontade de fazer nada, crise, depressão. E uma das coisas que ele sempre fala em suas orações, ele fala assim: mas eu sei que não depende de quem eu sou, mas depende de quem tu és. Se dependesse de quem nós somos, nós estaríamos lascados. Você está aqui hoje por causa dele, por causa do que ele é, de quem ele é, e não de quem você é. Eu só estou aqui porque eu permaneço olhando para ele, para quem ele é: o Deus do amor, o Deus da graça, o Deus que enviou Jesus Cristo a esse mundo para morrer por mim. Romanos 12. Eu quero encerrar lendo esse texto. Romanos 12. Esse é um texto que eu já li, eu acho que eu leio ele umas 10 vezes por ano, pelo menos. Romanos 12, versículos 1 e 2 diz assim: portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma das coisas que eu falei para o grupo ontem é que só tem uma forma de eu e você vencermos nossas crises e, principalmente, vencermos os nossos egoísmos. Como é que se vence o egoísmo? Os homens do Renovo que estavam aqui ontem, ó, calados. Como é que se vence o egoísmo? Kelly, como é que se vence o egoísmo? Oi? Se doando, sendo altruísta? Quem mais? Pode ser. Suzani. Parando de pensar só em si. Amém. Quem que não quer que eu pergunte? Deixa eu ver aqui. Paulinho, você que tem a cabeça baixa aí. Como é que você deixa de ser egoísta? Acho que principalmente, além de tudo isso que vocês falaram aí, principalmente é fazendo aquilo que você não quer fazer. Sabe quando o teu coração quer fazer não quer fazer aquilo? Faça aquilo. Deus, eu não estou com vontade nenhuma de sair hoje e evangelizar ninguém. Vai lá e faça. Sacrifique o teu eu. Vá lá e faça. Deus, eu não estou com vontade nenhuma de ir na igreja hoje. Sacrifique. Vai e faça. Senhor, eu não quero ir na igreja limpar chão nenhum hoje, nem banheiro nenhum. Vai lá e faça. Senhor, eu não quero hoje ir na reunião de oração. Vai lá e vá. Vá mesmo. Saia de casa. Tire o teu popô da cadeira e vá. Em nome de Jesus. E santifique ele. Aqui sentadinho nessa cadeira aqui orando. Tirando o tempo de oração. Amém. O estilo de vida da igreja foi o que impactou o mundo. É o teu estilo de vida que vai impactar o mundo. Amém? Pedi ao pessoal da ceia trazer a ceia aqui. Enquanto o pessoal está vindo aqui, eu quero orar com vocês rapidinho. Pai, eu quero te louvar pela tua palavra nessa noite. Que a gente consiga viver diante do Senhor um estilo de vida permitindo que o Senhor viva em nós. Porque é somente o Senhor vivendo em nós, a tua vida em nós pode proporcionar em nossas vidas um estilo de vida que impacte a história, nossas famílias, nossos amigos, a sociedade no modo geral, Deus. Queremos viver realmente novidade de vida, Senhor, segundo o teu coração. Te glorifico, Deus, e te exalto. Nesse momento também, Deus, eu quero consagrar esses alimentos ao Senhor. Consagramos esse pão e consagramos esse vinho. Em teu nome, Jesus. Amém. Só isso aí, vai dar? Fábio, coloca para mim aí um videozinho aí, deixa rolando aí. Desligue as luzes para mim, Fábio. Todas as vezes que a gente celebra a ceia, às vezes uma das minhas preocupações relacionada a isso é o fato de nós esquecermos o sentido dela, o porquê nós estamos aqui. O porquê que a gente está aqui para trazer à memória o seu sacrifício. E eu queria colocar uma música e um vídeo aqui para que vocês lembrassem o motivo e a razão disso que a gente vai celebrar aqui agora. Que isso realmente venha impactar o teu coração, a tua memória, a tua vida nessa noite. Amém? Pode pôr, Fábio. Essa cruz, não vi que ele foi ferido, ao açoite o levaram, não vê que esse homem nada fez pra merecer o peso dessa cruz. Ensanguentado, quase inerte, segue a sina, levado sob vil acusação. Vê essa multidão, clama sua morte. Não entendo porquê ele precisa suportar. Estranho diferença. Suportou, sem nada te pedir, ele se entregou. Não vejo aqueles que o seguiam junto à multidão. Será que eles o abandonarão? Ombros cansados, carrega toda a culpa. Nunca vi tão grande amor nos olhos de outro alguém. Pouco a pouco começo a entender. Sem nada te pedir, ele se entregou. Chegando ao monte do Calvário, contemplei a cena, jamais eu irei esquecer. Meu Cristo abrir os braços, ser jogado no madeiro, se dando pra morrer. Agora posso ver a minha culpa, posso ver que foi o meu pecado, a cruz que ele carregou. Assistindo esse vídeo em casa, e eu fui tomar água e deixei o computador rolando o vídeo, e quando eu voltei o Gabriel estava sentado na minha cadeira assistindo essa cena e chorando. E eu cheguei, peguei ele, coloquei ele no meu colo. Eu falei assim: é, filho, você sabe quem é esse aí? Ele falou assim: eu sei, pai. É Jesus, né? Eu falei: é, filho. Isso foi o que ele fez por mim e por você. Eu falei uma coisa pra ele assim: se algum dia alguém chegar pra você e disser pra você que Deus não te ama, você se lembra disso. Que se lembre disso. Quando Jesus naquela noite pegou o pão, ele disse para os discípulos que estavam ali: esse é o meu corpo que é pregado nessa cruz. É o meu corpo que vai ser esfolado, cuspido, castigado por vocês. Tudo será por vocês. Comam do pão, comam do corpo. Da mesma forma, ele tomou o cálice e disse: este é o meu sangue que é derramado por vocês. O sangue derramado é o tamanho do teu valor para Deus, do preço que foi pago por mim e por você. Bebam do vinho. Comece a agradecer a Ele, amém, pelo sacrifício que Ele fez por você. Comece a orar e falar: obrigado, Jesus. Se você quiser falar apenas obrigado, fala apenas obrigado, mas... Jesus, obrigado pelo que o Senhor fez por cada um de nós naquela cruz, Senhor. Obrigado porque o Senhor morreu por todos os nossos pecados, Senhor. Obrigado, Jesus, por tamanho amor, por nos amar de maneira tão poderosa, Senhor. E obrigado porque o Senhor ressuscitou o terceiro dia também, Jesus. Obrigado por vencer a morte, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por vencer a morte. Aleluia. Amém. Vamos aplaudir aquele que ressuscitou, amém. Amém. Pega seu irmão que está ao seu lado e ore pela vida dele agora em nome de Jesus. Ore por ele, abençoe a semana dele. Profetize sobre a vida dele uma semana abençoada, cheia da graça. Nunca se esqueçam da cruz. Amém.